O que me dá vontade de viver é saber o que vai vir amanhã, depois de amanhã. É curiosidade. Sempre querer mais, querer ver outra coisa acontecendo. Tá sempre uma coisa acontecendo. Então.